Quantas vezes a angústia vem te assolar, e tudo que acontece te enfraquece no teu andar. Olha, saiba que a vida tem o seu começo, um começo de alegria e paz com Cristo no mundo aqui, no mundo aqui. Olha, esqueça o mundo e dê um passo em rumo ao horizonte, passo firme e certo. Olha, ainda há esperança dos que luta e espera um dia alcançar vitória. Olha, olha, quantas vezes você sente em seu coração uma grande ansiedade, estranha sensação em teu viver. Olha, saiba que existe alguém com muito amor, lhe perdoa e compreende e te dá valor em teu viver, em teu viver. Passo firme.